Arizona 71 autorizado decolagem pistão no zero, vento variável com 2 nós. Foro 642, a torre novamente. Foro 642, torre. Fono 642, torre. Na 3171, decolador Zuno 3, controle agora 120, decimal 8, boa viagem. 208, tá 3171. Voo 1642, torre Salvador. Salvador, bom dia, tá 3171, Nadael. 3171, foi proa de Leda, sua 340. Leda 340, tá 3171. Objeto 5808, chame Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Afirmativo, senhor. 128, 8, 1260, consenso Recife 5808. Comandante, foi informado aqui pela Torre Recife que, e pediu para informar todos os voos com destino Recife que os primeiros 1110 metros da pista eram fechados até as 10 Zulu, ok? Mil cento e dez metros ficarão fechados até as 10 horas Zulu, ok? Sam 3171, chame Recife 133, decimal 25, alterne 13395. 3325, 3395, Sam 3171, bom dia. Bom, 804, política de acionamento, no 9. Autorizado, gol 804, chame para o táxi. Chama táxi, 804. 3153, chame Torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, graça 2 Salvador, muito bom dia, Sam 3153, Índia Serra, Baixada Travadão, no zero. Sam 3153, bom dia, ajuste 1015, livre pouso, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Livre pousão no zero para Sam 3153. Sam 3153, informa que tem aeronave da companhia na Taxiway Golf, na Alfa, entre a Alfa e a Golf, na interseção, fazer um cheque de motores. O senhor teria condições de livrar a pista até a Foxtrot? Afirmativo, vamos liberar na Foxtrot, graças pela informação, Sam 3153. Sam 3153, grato pela compreensão. Siga Gol 1897. A pista daqui de Salvador ou de Recife que o senhor fala? Eu tenho aeronave na Taxiway Golf, ok? Na Alfa, a questão entre Alfa e Golf, fazendo um cheque de motores. Então, se possível, as aeronaves que puderem controlar a aeronave até a Fox, para livrar na Fox, ficaria melhor. Então, se não possível, dependendo do sequenciamento, mesmo que utilizasse a pista toda, teria que taxiar pela pista para livrar no Fox, ok? Taxi 0-4, Dois ataques via pátio Índia, até o ponto de espera. Quando lá, reporte pronto, ajuste 1015, eu chego o gol no 804. Ah, 3153, no solo os 22, livrando a sua direita, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette para 3153. Então, Michael Hotel Charlie, é torre. Hotel Charlie, na escuta. Gente, confirme o estimado, comandante, para o término do cheque aí, de motores. 2 e 5 minutos. Gente. Tá, 3153 está autorizado, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10 para o 3153. No 804, autorizado aliás, decolar pistão no 0, vento calmo. Autorizado a decolagem, 804. Autorizado, gol no 642, chame para o táxi. Oi, gol no 607. 7, prossiga. Tá Golf, autorização Guarulhos. Romeu 07, ajuste 1015, aguarde um minutinho pra cópia. Guarda, obrigado. Voo no 804, decolar 227, controle agora 120.8, bom dia. Bom dia, obrigado, bom serviço. Voo no 607, pronto pra cópia? Por favor. Autorizado Salvador Guarulhos, via Pesolu 16, nível de voo aprovado 360. Saída Dael, Leda, pós Leda, direto bridge onde interceptor via, pode para sair conforme a rota apresentada no plano. Decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5475 e o controle Salvador 120.8. 360, conforme rota do plano. Dael, Leda, bridge, opção 16 e rota do plano depois. 10. Por lá direita, 5475 ao transponder, 1208, gol no 607. Correto, pronto para pushback e acionamento, gol no 607. Vai chamar. Salvador, Sam Michael, até o Charlie. Prossiga, Sam Michael, até o Charlie. Ok, encerramos o cheque, estamos fazendo a volta para retornar. Gente, Michael, até o Charlie, autorizado o regresso. Ah, confirma a intenção, se vai voltar para o pátio 3 ou posição de origem, a remota no 2? Vamos para o pátio 3, na posição 2. Gente, o Michael Tautia autorizado, regresso, prosseguindo na Alfa, Kilo, para o Pátio 3. Michael Tautia. 642, autorizado TAC, sua direita via Índia, até o ponto de espera. Quando lá, reporte pronto, ajustando 1015, igual no 642. Agora 705, muito bom dia, sentido da Golf, posição 1, localização Brasília. Gol no 715, ajuste 1015, guarde meu time pra cópia. Obrigado, 1015, tá aguardando. No 642, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, o vento é variável com 2 nós. Gol no 715, pronto pra cópia? Afirmo. Autorizado Salvador, Brasília, via UPZulu 17, nível de voo 360, saída Arbor após Elefa, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5501 do controle Salvador 120.8. Autorizou 300 Brasília, pensou no decola, estava no zero com curva direita, na Farbo e foi eleva. 5501 transponder 108 é controle, gol no 715. Correto, em pronto, gol no 715. Chama aí. Salvador, 135-17, centro na informação, Golf, nível 380, Brasília. 135-17, para cota, Chumetô, 1895. 2, Salvador, 135-17, centro na informação, Golf, nível 380, Brasília. 135-17, ajuste 1015, aguarde um minutinho para cota. No 642, decolado aos 36, controle agora 120.8, boa viagem. 1208, bom dia, obrigado. 3597, pronto pra cópia. Tá, 3517, pronto para cópia. 3517, prossiga. Autorizado Salvador, Brasília, via UPZulu 17. Nível de voo 380. Saída Arbor após Elefa. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5476 e o controle Salvador 120.8. 380, autorizada até Brasília, depois do 17. Saída autorizada Arbor após Elefa. Decola da pista 10, curva direita. O transponder 5476. Correia tinha pronta, tá 3597. Salvador, Oxanar 6. Oxanar 62, 1-1, pushback acionamento, posição 7. Autorizado, Oxanar 62, 1-1, chame para o táxi. Autorizado, 62, 1-1. No 897, formação Golf, ajuste no 015, pronto pra cópia. autorizado, Salvador Confins, via Peso 16, nível de voo 360. Saída Dael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta a aerovia. Decola pista 10 com primeira curva direita. Transponder 5503 e o controle de saída 120.8. Corretinha, pronto, boa noite, 97. Foi 607, pronto para o estacionamento. Foram 607, é o número 2 no setor. Tem um Airbus da Avianca que já deu início no 07, ok? Sim, a gente vai manter a posição. Para o pushback funamento, bando 7, 1 no 5. Bando 7 no 5, está totalmente pronto? Completamente. Autorizado, chame para o táxi. Salvador, é o Michael, tá? Prossiga, o Michael, tá, Charlie? Fiquei na posição 2, no parte 3, encerrado o check, obrigado, mano. Gente, Michael, tá, Charlie, bom dia também pro senhor.